Não vos esqueçais de que, em certas ocasiões, não é possível evitar as zangas entre os esposos. Nunca discutais diante dos vossos filhos. Fá-los-eis sofrer, e eles tomarão o partido de uma das partes, contribuindo talvez para aumentar inconscientemente a vossa desunião. Todavia, discutir, desde que não seja muito frequentemente, é também uma manifestação de amor, é quase uma necessidade. A ocasião, não o motivo, costuma ser o cansaço do marido, esgotado pelo seu trabalho profissional. A fatiga, oxalá não seja o aborrecimento, da mulher que teve de aturar os filhos e o serviço, ou lutar com o seu próprio caráter, às vezes pouco firme. Embora vós, as mulheres, sejais mais firmes que os homens, se vos decidis a isso. Evitai a soberba, que é o maior inimigo da vossa vida conjugal. Nas vossas pequenas zangas, nenhum dos dois tem razão. O que estiver mais sereno deve dizer uma palavra que guarde o mau humor para mais tarde. E mais tarde, a sós, discuti, que depois fareis as pazes. Vós, mulheres, pensai que talvez vos descuideis um pouco no arranjo pessoal. Recordai o provérbio de que a mulher composta tira o homem de outra porta. É sempre atual o dever de aparecer desamáveis como quando erais noivas. Dever de justiça, porque pertenceis ao vosso marido. E ele também não se deve esquecer de que é vosso e de que tem a obrigação de ser, durante toda a vida, afetuoso como noivo. Mau sinal se sorrirdes com ironia ao leres este parágrafo. Seria uma demonstração evidente de que o afeto familiar se tinha convertido em gélida indiferença.